Começando o podcast 2012, com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 36, dois meses depois. Depois de dois meses de férias, o podcast volta para colocar a conversa em dia. Eles discutem as novidades do início do ano, a nova revista da AC Games, os jogos clonados pela Zynga e muito mais. Fala pessoal, estamos de volta finalmente com o seu podcast. Feliz 2012 para todo mundo, demorou, mas a gente voltou. Então, como você deve saber, nosso podcast está de férias já aí desde o comecinho de dezembro. E hoje a gente está voltando aqui, né, para entrar no ritmo de novo, né, dos nossos podcasts, Quick Quests na semana que vem, tudo aquilo que você está acostumado, né, e a gente espera continuar trazendo aqui mais um ano os programas que a gente vem sempre trazendo aí, ou tentando pelo menos, né, com bastante opinião e falando aí das coisas que acontecem na indústria, no mercado de games. Você já conhece aí o nosso podcast, eu imagino, e para quem está chegando agora também, seja bem-vindo. Meu nome é Giliar Lopes e já estou aqui com os outros dois contribuintes do podcast. Ele, que é o único podcaster que assistiu ao vivo a descida do homem na lua, Fernando Seco. E aí, Fernando, tudo bom? É, tudo bom, velho. E como é que foi hoje? É, você, me, chama, você me chamando de velho é uma ironia, né? Pô, e... cara, pois é, eu esqueci, você é o cara que aprendeu a jogar shooter com Call of Duty, né? Foi, cara. Esquece Wolf 3D, Doom, etc. O primeiro shooter que eu joguei foi Call of Duty. Tá certo, assim. Jogo até hoje, é a única coisa que eu jogo. E Halo, né? Não, é, mas a gente tá falando de shooter. Então, como você já tá vendo aí, todo assanhadinho pra já começar a participar, é o único podcaster que não sabe que um dia existiu um console chamado Master System. É o Rafa Kunen. E aí, Rafa, tudo bom? Tá ficando criativo com essas piadinhas. É, e menos engraçado também, mas tudo bem. A ideia não era ser engraçado. Então, episódio de hoje, pessoal, a gente vai colocar, principalmente, a conversa em dia. A gente vai saber o que tem acontecido com os podcasters, vai comentar sobre acontecimentos e notícias da indústria que estão aí, né, vamos dizer, ficamos devendo aí por motivo das nossas férias, qualquer coisa que a gente consiga lembrar. Mas vamos falar, principalmente, colocar a conversa em dia mesmo, como eu falei, sobre tudo que tem acontecido aí tentar, né, entrar no ritmo novamente de assuntos e de discussões que a gente tem aqui no podcast. Então, esse vai ser o episódio da semana. A gente vai ter aquelas sessões que você está acostumado já, o Active Quest, a gente vai ter algumas notícias também para falar. E aguarde também uma sessão nova, especial, que eu mantive, na verdade, de surpresa aqui. O Rafa e o Fernando não sabem do que se trata, mas em algum momento aí do podcast a gente vai ter uma pequena sessãozinha nova, que quem sabe se ela fizer sucesso, ela vai se tornar recorrente nos nossos podcasts. Vocês aguardem aí, não vou dar spoiler dela por enquanto, não. E aí, na verdade, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como de costume, é falar um pouquinho sobre os jogos que a gente está jogando. Já é uma maneira também da gente já voltar, né, a ter contato, a falar do que tem acontecido nas nossas vidas aí através dos jogos que a gente tem jogado na sessão que você já conhece, que é o Active Quest. Active Quest. Party rock! Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a... E na sessão Active Quest, como você já sabe, a gente fala daqueles jogos que a gente tem jogado. Vou começar então com você, Rafa. Diz pra gente aí o que você tem jogado ultimamente e o que tem de bom pra falar sobre eles? Eu joguei e terminei Raid, que eu não tinha jogado ainda, né? Foi lançado ano passado, eu não tinha jogado ainda. Pra mim o jogo se divide em duas partes, assim. O primeiro disco, né? Joguei no Xbox, então tem dois discos. Primeira parte do jogo é boa, cara. Dá até um ritmo legal, assim, as quests interessantes, tá conhecendo o mundo, assim. Achei legal, um shooter bem competente, assim. E daí depois começa a segunda parte, no segundo disco tu acha que, pô, tem uma, toda uma segunda parte, assim, que tu acha que vai, a história vai durar bastante tempo, que vai, tem bastante coisa para conhecer, e tu acha que tipo, tá na metade do jogo ainda só, mas daí o jogo acaba bruscamente, assim. Algumas coisas me decepcionaram muito, que foi, por exemplo, ele é um jogo de mundo aberto, né? Então, mas ele não te avisa do ponto sem retorno, assim, do ponto em que tu vai entrar, tipo, numa última fase. O jogo tem side quests e tal, coisas que tu se preocupa em terminar antes de ir pro final do jogo, assim, né? E ele não te avisa e você depois não tem chance de voltar. Não te avisa, sabe? Tem coisas que tu não sabe se é de propósito, que os designers fizeram pra dar esse ar old school, assim, no jogo mesmo, né? Uhum. Ou se foi falha de design mesmo. Por exemplo, a clássica morte no elevador, que a gente conhecia de Doom, Quake, por exemplo. De Quake, eu acho mais que se tu tivesse na borda do elevador, o elevador sobe e tu morre esmagado, sabe? Uhum. Isso hoje em dia não existe mais, assim, sabe? Hoje em dia é tão fácil tu botar uma collision box ali no elevador e impedir que a pessoa se mate no elevador, que nenhum outro jogo faz isso hoje em dia. Né? E isso me frustrou muito, que eu morri assim, num elevador nos jogos, e não tem checkpoint no jogo. Checkpoint é antes de começar a fase. Ou seja, eu perdi a minha fase inteira, que esse elevador era o elevador de sair da fase quando eu terminasse. Entendi. A fase. Eu, tipo, eu perdi mais de meia hora de jogo. Por causa de uma coisa que todos os outros jogos resolveram. Exatamente, que é uma coisa que tipo não espera que vai morrer na beirada do elevador, sabe? Entendi. Tipo, eu dei uma risadinha de canto porque, pô, é nostálgico, sabe? Morrer no elevador desse jeito e chegou a ser meio nostálgico. Então eu dei uma risadinha de canto. Aí quando eu percebi que eu perdi meia hora de jogo. Não foi mais disso, não foi tão mais engraçado, né? É, não foi mais tão engraçado isso. Você chegou a ganhar achievement, tipo, noob? Não, não, é. E se eu tivesse ganhado, eu teria achado legal, nem teria achado chato. Na real. Uhum. Se fosse uma coisa que, pra, que foi óbvio, que foi de propósito que eles fizeram, entendeu? Pra dar aquele ar old school, assim, eu até acharia engraçado, beleza, perdi, morri, perdi meia hora de jogo, mas beleza. Não foi de propósito. Mas não, claramente não foi de propósito, não teria um achievementzinho ali, não. Ou então, se fosse de propósito, eles tomariam cuidado. Como, por exemplo, eu tava falando com um colega meu do trabalho que participou do Eternal Darkness, ele tava falando daqueles esqueminha que colocam de quebrar a quarta parede, assim, de sacanagenzinhas que eles fazem, né? Uhum. E tem um deles que diz que o seu disco tá arranhado, pra tu pegar, tirar o disco e limpar. Uhum. Daí e eles falaram que eles calcularam exatamente o tempo que demoraria pra alguém levantar e desligar o console e voltar o jogo antes disso. Entendi. E pra garantir, eles salvavam antes ainda. Antes desse erro, eles salvavam o jogo pra garantir que tu não, se tu desligasse o console, tu não perderia nada. Entendi. Uma saída que eles já esperavam que ia frustrar alguém, que a pessoa ia desligar o console, alguma coisa assim, e salvavam o jogo antes. Então, esse tipo de coisa que seria se fosse de propósito, sabe? Mas acho que não. Daí não foi, e acabei me irritando. Entendi. Mas no geral, assim, eu acho que eu recomendo jogar pra quem gosta. De shooters, assim, tem bastante uns outros sistemas interessantes de craft, sistema de corrida também é divertidinho nele. Não cheguei a jogar o multiplayer, não me interessei assim, porque imaginei que fosse como eles, a maior parte de multiplayer é de corrida, não imaginei que usassem o mesmo sistema de single player, então não me agradou muito nem tentar, né? Eu joguei só a campanha mesmo e não. E é isso aí, eu recomendo pra quem quiser jogar, a primeira parte do jogo é interessante, vale a pena. Mas de repente esperar sair com desconto no Steam, alguma coisa assim, não sei se vale pagar o preço de lançamento dele, não. Entendi. O que mais você tem jogado? Alguma coisa mais? Joguei, deixa eu ver, tô jogando Battlefield 3, comprei pro Xbox 360 também. Joguei início da campanha, não cheguei a jogar multiplayer ainda. E tô jogando pela quinta vez Mass Effect 2. Porque vai sair o 3, né? Então eu preciso de um save game. Você esperava essa, Seco? Bom, dessa vez eu não consigo criticar ele, porque isso é a mesma coisa. Você tá fazendo a mesma coisa. Mas dessa vez eu quero terminar diferente, que quase as outras vezes que eu terminei, eu tentei terminar completando tudo, fazendo todas as missões de lealdade dos Companions, né? Fazendo todos os upgrades da Normand. Dessa vez eu quero terminar sem fazer nada, sem fazer nenhuma loyalty mission, sem fazer nenhum upgrade da Normand, eu quero ver como é que o jogo termina. Se ele mata todo mundo mesmo, se. Sei lá, aquela coisa. Quero ver o que acontece. Tá, acabar sem pilha no controle também. É isso, eu não tentei, né? Entendi. Lembrando aí pro pessoal que é Mass Effect 3, né, um dos jogos que a gente tá mais antecipando aí, vai sair dia 6 de março já, então falta aí o quê? Um mês, né? De hoje, o dia que tá saindo o podcast, que é dia 6 de fevereiro, falta um mês pra sair o Mass Effect 3. Então se o Rafa não faltar aí um ou dois podcasts mês que vem, você já sabe por que que foi. Pois é, ele tava jogando Mass Effect 1 pra conseguir chegar no 2 e chegar no 3 depois. Né? Refazendo a trilogia. E você, Seco, então, diz pra gente também o que que você tem jogado aí e por quê. A gente já sabe do Mass Effect 2, e o que mais? Então, tô jogando o MMO da BioWare, da EA, né, o Knights of the Republic. Jogando até de maneira controlada, moderada, achando super divertido. Eu mandei um e-mail ali pra nossa listinha, mas assim, só pra quem tá ouvindo saber, tem muita coisa diferente no sentido de como a história é contada, então é bastante envolvente, assim. Uhum. Tem companions e é parecido com a estrutura do Mass Effect. Então, tem boa parte do jogo single player que você acaba se envolvendo pelo fato de, além de ter a história amarrada, tem o teu companion que sempre dar uns twists na história, sabe? Eu achei bem divertido. Enquanto eu recomendo, tô jogando há 48 dias. Legal. Pois é. E vou correr, porque embora hoje, a gente passou desde antes de Natal jogando FIFA algumas horas por noite. Aham. Uhum. Aí foi uma guerra aqui em casa, porque só faltava jogar controle na TV, né? Xingando o outro. Mas eu não. Tirando isso, tivemos que. É bom, é Mass Effect 2, né? Uhum. E jogando Battlefield 3 quando eu acho um servidor bacana. Entendi. E, mas no FIFA, quem é que manda? Você ou teu cunhado? Pô, aí depende, né? Porque como eu tava comentando com você, ele joga com o Arsenal e joga com o Vasco. Então, desculpa já. Começaram desculpa. Foi mais ou menos por isso que eu perguntei. Não, mas é que já é difícil, né? 5 estrelas conta. Tipo, é 3 estrelas de mentira. O Vasco tinha que ser 2 estrelas. Mas não, assim, o jogo ficou bem equilibrado, porque ele jogava muito no ataque, eu conseguia jogar bem na defesa, então jogando contra-ataque que acabava ganhando dele, assim, sabe? Então sempre era muito equilibrado o jogo. Eu tava no nível 3 quando ele chegou aqui, né, com o meu Vitor Pro, ele saiu, eu tô no nível 20, né, pra você ter uma ideia. Eu joguei. Mas assim, eu quero fazer uma piada, só porque o Rafa comentou antes, né, que ele quiser jogar Raid, ele gosta de shooter, pra jogar Raid, porque ele tem um sistema bom de craft e um sistema bom de corrida, né. Então, não, foi por isso que eu falei pra jogar. Eu fiquei curioso. Porra, que tipo de shooter. Não, foi mal entendido, então. Eu acho que ele vale a pena jogar porque ele é um shooter competente. E o fato de que eu gostei dele não é por ser só um shooter. Ele também tem outros sistemas legais, que é o sistema de tu craftar arma e itens e tal, de, por exemplo, fazer as torretinhas, os robôzinhos que te ajudam em combate. Isso eu acho legal, dar um ar meio Bioshock pra ele, entendeu? Ou seja, o Rafa falou que como shooter ele é um ótimo jogo de corrida de crafting. Pode se interpretar assim. Muito bom, hein? Mas eu achei interessante que às vezes ele tenta ser meio Bioshock, sabe? Uhum. O esquema de usar os cenários, o robôzinho e tal. Eu acho que faz. Eles tentaram um pouquinho, podia ter tentado um pouquinho mais. Mas eu acho legal, assim, legal o suficiente. Mas como eu disse, não. Falhou em tentar ser Bioshock, mas vale a pena brincar com desconto, alguma coisa. Mas não foi isso que eu quis dizer. Não é por causa dos outros sistemas que ele é um bom shooter. Ele é, além de ser um bom shooter, ele tem bons outros sistemas, pra ficar claro. Seco é igual aquele cara, né, aquele cara velho que anda com a varinha na mão colocando os jovens na linha. Você desviou ali, falou alguma coisa diferente, ele vem e te dá uma varetada. Boa, não é, é que eu tive, achei isso foi engraçado, velho. Quem gosta de shooter. Não, quem gosta de shooter, ele vai fazer craft, jogar jogo de corrida, aí tem robô, aí lembra Bioshock. E o elevador que mata, e cadê o shooter, né? Tipo... Pois é, eu tive um momento decepcionante também com essa geração mais nova aí da idade do Rafa, né? Que um rapaz novinho que é estagiário lá na EA, que eu tava comentando na verdade, ele é que comentou que ele é jogador assíduo até hoje de Phantasy Star Online, o MMO de Phantasy Star. Aí eu falando, pô, muito legal, cara, pô, eu nunca joguei esse MMO, nem me interesso por ele, mas eu sou grande fã do primeiro Phantasy Star. Aí ele, qual? O do Dreamcast? Aí eu só, né, olhei pra cara dele, olhei pro chão, assim. Eu pedi a identidade dele, né? É, aí eu contei pra ele que era o Phantasy Star do Master System. Ele nunca ouviu falar do Master System. Ah, foi daí que surgiu a piadinha. É, o nome dele era Rafael. Eu tive que mostrar o Master System pro cara da Wikipedia, cara. Ele nunca tinha ouvido falar do Master System. Ah, essa geração está perdida, cara. E você, ó, evangelificador do Master System, como foi? É sério, isso é jogatina. Então, eu tenho jogado bastante Alex Kidd no Miracle World. Cast of Illusion, exato. Não, na real... Também você foi logo nos mais conhecidos, né? Garanto que você não conhece mais nenhum. Mas tudo bem. Então, eu... Na verdade, tenho jogado pouco. Eu acho que dou essa desculpa todo podcast. Então, virou ano e eu não continuo... A mesma desculpa. Tenho jogado mais o FIFA mesmo. Tenho jogado bastante, na verdade, mais no 3DS. Então, joguei o Mario Kart do 3DS. Acho que eu já comentei sobre ano passado. O Super Mario 3D Land eu joguei. Tenho jogado, tô achando ele fácil. Ainda não consegui terminar porque não tem tanto tempo assim pra jogar. Mas tô achando fácil. Eu acho que depois que eu terminar, tem umas surpresinhas ali que eu já ouvi falar, mas não quero dar spoiler pra ninguém. Que eu acho que vão deixar o jogo mais difícil. Tô esperando isso acontecer. E nos consoles, cara, de fato não tenho jogado muita coisa. Tentei começar o Star Wars The Old Republic, o MMO, mas o meu laptop aqui de casa não roda ele muito bem. Fiz a criação do personagem, li todo lá o lore da criação do personagem, né? Demorei um tempão pra decidir que personagem que eu queria fazer, então daí foram umas 3 horas só explorando ali a parte de criação do personagem. Aí quando eu resolvi o que eu queria ser, comecei o jogo e... Cada vez que aparece pelo menos 2 personagens ao mesmo tempo na tela, meu frame rate cai para 5 frames por segundo. E o que você resolveu escolher? Ah, eu peguei o Jedi meio genérico lá. Jedi Knight? Acho que é. Não sei. Quais são as classes de Jedi que tem? Tem o Jedi Guardian. Warrior e o Consular. Então era o Warrior. O Jedi Warrior. Jedi Knight, Depois que eu li tudo, achei que o Warrior ia ser mais legal de jogar. Eu não queria ser do lado negro pra começar e tal, eu queria. Queria brincar de Jedi. Ele é. Não, porque eu achei assim, pô, não seria massa. Eu acho que isso não tem no jogo, mas não seria massa se eles deixassem você virar pro lado negro. Então eu queria ser esse cara, entendeu? Mas eu tinha que começar no lado branco, entre aspas, pra poder isso acontecer. Não que eu acho que isso possa acontecer no jogo, mas quem sabe ele poderia me surpreender. Então. Mas sei lá, não, eu tava lendo lá e as classes do lado negro, seria o Imperial Agent, seria o que me atrairia mais, mas depois no final das contas... É o que eu tô jogando, é genial. Cara. Você tinha feito propaganda pra mim, mas também não queria ver exatamente as mesmas coisas. Você ia ser a pessoa que eu ia estar mais falando sobre o jogo, eu não queria ter vendo as mesmas coisas que você, entendeu? Eu ia fazer um Jedizinho lá, né, genérico, mas o jogo não roda, agora... Vou esperar, não sei se eu vou comprar um desktop ou seja lá o que vai acontecer, mas por enquanto não tô jogando mais o Star Wars, não. Mas, então, até pra gente poder seguir pra frente aqui, eu não vou ficar me estendendo muito no ActiveQuest, porque eu não tenho realmente muito mais o que falar. Experimentei alguns jogos de iOS também, mas são jogos que a gente já comentou aqui antes, tipo o... aquela da torre, que eu esqueci o nome agora. Tiny Tower. Experimentei, joguei o Game Dev Story bastante, achei super legal, assim, bem nostálgico, assim, pra quem gosta da história do desenvolvimento de jogos, como o Rafa sempre falou aí, mas como esses são jogos que a gente já comentou mesmo, não preciso entrar mais em detalhe, a gente fecha o Active Quest por aqui, e vamos agora então, né, que tal? Vamos pra nossa nova sessão aí, nova parte do podcast, uma surpresinha que eu preparei pro Fernando e pro Rafa, que se ela fizer sucesso, a gente repete, quem sabe aí nos próximos podcasts. Então, eu vou chamar o breakzinho aqui e a gente volta com uma novidade, uma nova sessão no seu podcast. Pod Quiz. Beleza, nós voltamos e você ouviu direito. A nova sessão que a gente tem é o seu Pod Quiz. E a ideia dessa nova sessão é a seguinte. um de nós três vai trazer um quiz que os outros dois vão ter que resolver. E a gente vai contar pontos e quando chegar ou no final do ano, ou no episódio número 50, não sei ainda quando é que a gente vai fazer um checkpoint, quem tiver na frente na pontuação, a gente vai decidir o que vai acontecer. Ou os outros vão ter que pagar um mico, fazer alguma coisa, ou esse cara que tá ganhando vai ganhar um presente, não sei. Não sei qual vai ser a premiação, mas a gente vai começar a contar pontos. Então a cada podcast, se a gente continuar com essa ideia, um de nós, pode ser eu, pode ser vocês, tanto faz pra mim, vai trazer. As regras são as seguintes. A gente vai... Qual que é a ideia? É um quiz, vocês vão ter que adivinhar qual é essa coisa que eu estou pensando que é relacionada a games. Essa coisa ela pode ser um jogo, pode ser um personagem do jogo, pode ser um desenvolvedor, uma empresa de desenvolvimento, pode ser um evento, pode ser qualquer coisa que tenha a ver com a indústria de jogos. Só não vale aquelas coisas muito obscuras, né? Tipo, qual que era, entendeu, o tamanho em pixels do bigode do Luigi no primeiro jogo do Mario. Essas coisas idiotas assim que... Parte mais legal, velho. Não, tem que ser alguma só coisa... Só o seco sabe. Exato, entendeu? Tem que ser alguma coisa que tenha uma chance de das outras pessoas descobrirem. Então, quem quiser fazer o quiz, né, ser o host do quiz na determinado episódio, vai separar 8 dicas. Né? E aí, essas dicas vão ser lidas, né? Então, hoje, por exemplo, sou eu. Eu vou ler as 8 dicas. Vou ler a primeira, vou lendo a segunda e tal. E vocês, a qualquer momento, se vocês quiserem, até no meio de uma dica, vocês têm que falar parou. Quem falar parou, tem o direito de tentar adivinhar. Aí vocês podem tentar quantas vezes vocês quiserem. Não tem problema. Vocês podem, inclusive, atirar para todo lado se vocês quiserem. Entendeu? Mas vocês têm que falar parou para eu poder saber quem é que falou, para eu poder dar a vez para aquela pessoa, certo? Tá. Então, eu falo a primeira dica, aí vocês falam parou, tenta adivinhar, se não acertar eu falo a segunda, e assim a gente vai. Se alguém conseguir descobrir qual é essa coisa relacionada ao mundo dos games que, da qual eu estou falando, ganha um ponto e a gente vai para a próxima semana. Se passarem as 8 dicas, depois da 8ª dica eu dou mais uns 10 segundos aí e ninguém conseguir acertar, aí o ponto vai para mim. Tá claro? Okay. Tá combinado? Então eu acho que o Juliade vai falar do Miyamoto hoje. Aí, já errou, já tá errado. Já não é. Tá vendo? Tentando me dar uma volta antes de começar. Mas, né? Putz, era o Miyamoto, então deixa eu ver aqui um outro negócio. Outro quiz correndo. Não, mentira, não era não. Mentira, não era não. Ele riscou, né? Botou o nome no... Vamos trocar tudo aqui pro Shinji Mikami. Peraí. Não, sério, então vamos lá. Vocês estão prontos pra começar? Estender as regras? Entendi. Tem que falar parou pra poder ter a chance de adivinhar, beleza? Então vamos lá. E você, ouvinte aí, se você souber também, você fala parou e tenta acertar aqui. Não, mentira. Na verdade, seu ouvinte, se você ouvir que a gente falou alguma besteira, você corrige a gente, tá? Porque isso aqui é tudo informação que a gente pegou de várias fontes, nada confiáveis, mas beleza. Vamos lá. Primeira dica é a seguinte. Eu sou um game lançado nos Estados Unidos em 1988. O Rafa não, tá na desvantagem, que ele nasceu depois disso. De... Mas é um game lançado nos Estados Unidos em 88. Segunda dica. Eu sou um jogo de plataforma para o NES. Terceira dica. Eu fui relançado numa coletânea para o Super NES 93. Porra. Tá procurando. Você que tá procurando na internet. A quarta dica. Eu tenho 4 personagens protagonistas à escolha do jogador. Mario 2. Você não falou parou, porra. Porra, puta, velho. Parou. Seco, qual é a sua... O que você vai tentar? A minha dica é Mario 2. Qual é o nome do jogo, Seco? Porra, Mario 2, porra. Mario 2 não é o nome de nenhum jogo conhecido, não. Não é. Posso tentar arriscar? Não. O Seco, na verdade, acertou. É Super Mario Bros. 2. Ele foi muito rápido, pô. 4 protagonistas já deu a dica, assim, já fácil. Cara, a data e 4 protagonistas e pra NES não tinha outro, cara. Putz. Tá vendo? Eu fui muito mal. Eu dei muito mole pra vocês. Eu fiz um negócio muito facinho. Você sabia, Rafa, já que era o Mario 2 ou não? Não. Eu ia chutar... 3, eu acho, mas 3 deve ter sido do Japão. Eu vou falar as outras dicas então. Só pra vocês saberem. Então eu falei, tem 4 protagonistas à escolha do jogador. Aí a próxima seria: os protagonistas são 2 homens, 1 mulher e 1 vegetal. Porra, aí era... só voltava correr para que bancada e não tinha jeito. Aí depois eu ia falar: aliás, os vegetais são um tema recorrente em mim. Aí a sétima dica é: eu marco a estreia do personagem Shy Guy nos videogames. Essa daí já matava. E a última: sou a sequência de um dos games mais vendidos de todos os tempos. Tá aí, disse que é uma coisa, quem que é o vegetal do Pernambuco? Do... é o Toad, porra! Tá, Toad não é um cogumelo, porra. E o cogumelo é o quê? É um fungo, porra, não é um vegetal. Ó, oh, já tem dica errada aí. É, tudo bem, ainda bem que a gente não chegou nessa dica, não precisou. Ó, se tivesse chego nessa dica, eu ia contestar. É, você ia falar, e pô, eu achava que era o Mario 2, mas quando você falou que era o vegetal, eu adivinhei outra coisa. O meu advogado ia usar esse argumento. Pode crer, o cogumelo é um fungo, é claro, eu sabia, na verdade, eu, não. Tá. O podcast também é cultura. É, mas beleza, ó, um ponto pro Seco então, hein? Parabéns, Seco. Valeu, cara. E foi, pô, Mario 2. Muito fácil. É um dos jogos mais... Não, é um jogo muito divertido, muito super bem feito, só que não se deu tão bem, né? Quanto as franquias do Mario, mas assim, super divertido, joguei bastante, finalmente. Recomendo, se alguém conseguir jogar, né? Hoje em dia, se você pular e morrer no primeiro boneco, ninguém chora. Então, é verdade. Então, beleza, isso aí foi o pod quiz. Dessa semana foi meio sem graça, porque eu dei muito mole. Foi muito fácil. Então, no próximo podcast aí, não sei se sou eu, não sei se é um de vocês, vocês vão ter que me dizer depois aí que vocês, se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa legal, se a gente faz o próximo pod quiz e a gente vê como é que vai. Por enquanto, Seco tá 1-0. Então é isso, fechamos aí a nova sessão do podcast, que foi o Pod Quiz. Seco foi o grande vencedor de hoje, ganhou um ponto, agora a gente só não sabe o que vai fazer com ele. E nas próximas edições vamos ver o que vai acontecer. Agora a gente vai falar sobre algumas notícias na sessão de Journal aqui. Acho que a primeira notícia pra gente comentar é, bom, acho que foi semana passada ou essa semana, que a gente recebeu um link aí, né, pra uma tal da revista da AC Games número 1. Né, eu mandei aí pro até tuitei, eu acho, né, o link da revista e falei, dei uma ideia do que eu achava e prometi que a gente ia ter análise sobre ela aqui no podcast. Então é agora que a gente vai aproveitar para fazer isso, né. Então, para quem não sabe, a AC Games, eu acredito que seja a Associação de Comércio e Indústria de Games, mas não tenho certeza, é uma entidade que foi montada aí pelo pessoal lá do Jogo Justo, né. E, então, essas pessoas que vocês devem conhecer, o movimento Jogo Justo aí, que, né, tenta, ou pelo menos diz que tá sendo envolvido, né, nas mudanças que a gente gostaria que acontecesse no mercado de jogos no Brasil. E essa revista é mais uma iniciativa deles aí, dessa entidade chamada AC Games, que me espanta muito o fato dela ter sido criada e não ter nada a ver com a Abra Games, que já existe há muitos anos, que já é uma associação de desenvolvedores que a gente já tem. Me espanta muito o fato deles não terem ignorado completamente a existência da Abra Games, mas isso aí é outra história. A gente vai falar hoje aqui da revista número 1, que saiu em janeiro agora de 2012, da AC Games. Eu vou deixar o link aí no, né, no post do episódio podcast para quem quiser conferir e até tirar sua própria conclusão. Mas a gente, né, nós três aqui também tivemos oportunidade, né, o prazer de ler essa revista e também temos a nossa opinião para dar aqui. Então, vou começar, deixa eu ver. Acho que vou chamar o Rafa para dar o primeiro pitaco aí. Ô Rafa, a gente, né, trocou esse link aí, deu uma olhada na revista e, no geral, assim, o que você achou, o que você pode dizer pra gente sobre a revista número 1 da AC Games e se eles deveriam continuar fazendo? Com toda a honestidade, assim, cara, que me cabe. Eu te juro que quando vi sobre, assim, antes de abrir a revista até, eu tava esperando que fosse uma coisa legal, assim, que, sabe, pô, que legal, sabe, uma publicação que a gente... talvez possa ter orgulho de ter de novo, aquelas coisas que a gente esperava o mês inteiro pra ver, sabe? Uhum. Eu tava esperando de verdade que fosse alguma coisa assim, mas infelizmente eu me decepcionei muito, assim. É, talvez os negócios de esperar o mês inteiro pra ver acabe acontecendo, mas por motivo completamente oposto, né? É, eu me decepcionei, tipo, a decepção começa já com a capa, né? Eu achei a capa, além de ser feia, é uma piada de mau gosto, feita com a bandeira do Brasil, né? E não... passando dali pra frente... só piorou, assim, a diagramação da revista. Pro que se dizer uma revista digital, ela tá muito mais pra um documento de Word mal diagramado, sabe? Ela não transmite aquele negócio que ela está dizendo de progressão na leitura, ela parece só um texto corrido, sem formatação nenhuma, né? E daí, pulando daí, que isso aí não é nem a minha área de expertise, não é nem o que eu sei fazer, então eu não vou nem comentar muito nisso, mas o conteúdo em si eu acho que deixa muito a desejar. Sabe, quando você quer se comprometer em falar do jeito que eles prometem falar na própria revista, eles fazem muito propaganda deles mesmos, sabe, em vez de falar do jogo, de falar o que interessa, falar do que o público quer ler, eles falam muito deles mesmos, de como nós somos bons, e como a gente tá fazendo isso, como a gente aparece, e como a gente foi pra não sei aonde, sabe, pô, para de falar de vocês mesmos um pouco, não fala do que interessa, sabe. Permite, Rafael, eu enfiar um quote da revista aqui pro pessoal saber? Claro, pô. Então, esse pedacinho tá lá no, né, na parte onde o Rodrigo Tadeu, o editor da revista, fala sobre a revista que ele edita. Ele diz: a revista nasce rompendo tabus, com uma linha editorial inovadora. É clássica e ao mesmo tempo moderna. Tem profundidade jornalística e humor fino. Fala de mercado e jogos eletrônicos no sentido amplo da palavra. Que, aliás, não é uma palavra, é uma expressão, mas tudo bem. Impunha desde cedo a liberdade de expressão, sendo ousada no conteúdo e nos textos. É a mais abrangente publicação nacional voltada para homens de negócios, com reportagens investigativas, entrevistas reveladoras, novidades em cultura, tecnologia, saúde e política, elaboradas por um grande time de colaboradores. Cara, nem que isso tudo fosse verdade, porque, se me desculpa, não é. A revista é, na verdade, uma... Desculpa falar, tô até me metendo na sua opinião, vou deixar você falar de novo, Rafa. Mas a revista, cara, ela é super brega, nada moderna, não, sabe, não traz... Primeiro, nada de muito relevante, e o que ela traz não está correto, não está exato, sabe? E não vi nada disso que ele está falando, ficou muito bonito do jeito que ele colocou, não vi nada de humor fino, não vi profundidade nenhuma, não vi nada de ser moderna, sabe? E pior ainda, você precisar que o próprio editor vá lá e pegue uma página inteira da revista, que era para, que poderia ter um monte de informação legal, e fique falando sobre a própria revista nesses termos. Entendeu? É tão assim, me soa tanto quanto, sabe, aquela imagem do político antigo brasileiro, aquele cara, né, que fazia política nos anos 60, 70, 80, 90, que é aquela figura que só tá querendo se autopromover, que, sabe, escolhe as palavras bonitas para colocar no discurso, para enganar os menos, vamos dizer, as pessoas com menor capacidade de discernimento. Entendeu? E eu acho que isso tá no meio completamente errado. Se tem uma coisa que eu espero, pelo menos, né, que o fã de jogos não seja, é burro ao ponto de ler isso e concordar, balançar a cabeça e achar que tudo muito bonito. Pelo contrário, acho que basta dar uma primeira folheada na revista pra ver que a revista é tudo menos isso, menos essas palavras pomposas que o cara tá falando. Então, uma coisa que eu espero que, por favor, não aconteça, sabe, que a audiência baixe a cabeça pra você, não, pô, pelo menos a gente tá tentando, tá fazendo e tal, tipo, querendo nivelar o Brasil por baixo, por ser a única revista, sei lá, que existe em circulação que fala disso, sabe? É. A gente não tem que se nivelar por baixo, cara, a gente consegue fazer muito melhor que isso. Desculpa a quem trabalhou bastante pra fazer isso acontecer, mas sem crítica não vai nada pra frente, que tá deixando muito a desejar Dá pra fazer melhor, cara. Dá pra fazer melhor mesmo. Quase não dá pra fazer pior. Desculpa ser tão crasso assim, mas... e você, Seco? Eu sei que a sua sessão preferida da revista também foi quando um dos colaboradores lá argumentou, né, que Uncharted 3, ou Uncharted, a série, nada mais é do que Pitfall, né, adaptado para os tempos modernos. E o que você achou, nossa, então, senhora, disso? E fala depois o que você achou da revista como um todo. Então, pois é, eu achei que falar sobre isso é dizer que qualquer coisa se resume a Pitfall, né? Porque Pitfall se chama pulo e se pó, né? Então, qualquer jogo que tem pulo é Pitfall, e o que não se pó é Pitfall, né? Então, Mario Galaxy, eu acho que tinha... Se não me engano, não, Mario Galaxy tem pulo, e se não me engano, tem se pó. Então, é Pitfall. Não, assim, é Pitfall. A gente, A gente fez o seguinte, a gente é aquela coisa, né? A gente tira todas as cinemáticas, se tirar o sistema de covers, sistema de armas, aí o sistema de diálogo, a trilha sonora genial. O foco na história. O HUD tudo avançado, né? Uhum. O que a gente tem? A gente tem o pulo. O pulo não é uma coisa constante que você pode fazer a qualquer momento, né? O pulo é uma coisa que você faz só quando você vai para um outro lado, né? Você pode realmente ir num buraco, assim. E o que eu achei mais genial, assim, que, tipo, é muito simples você chegar e resumir o mercado nesse tipo de coisa. Fica uma página inteira só criticando o mercado por ele ser... Nada se constrói, é tudo cópia, e ele quer jogo inteligente, sabe? Eu não sei qual foi a última vez que ele jogou videogame, sabe? Mas, assim, provavelmente foi o Pitfall. Pô, eu fiquei super chateado, assim, que ele destravou vários jogos, inclusive o Uncharted. E dizer que não é um jogo inteligente, cara. Eu entendi o que ele quis dizer, mas achei que todas as palavras que ele falou não conseguiram ficar bem juntas, sabe? Uhum. Eu entendi que ele quis dizer que, na verdade, é aquela coisa sempre conversa, sabe? Tudo é uma evolução, tudo é uma influência, tudo é uma influência e evolui a ideia. Mas só que, da maneira que foi colocada, parece que a indústria não é mais que o pessoal, ninguém ousa, ninguém quer fazer nada, o pessoal só repete, sabe? Então, faz tudo igual. E aí tu consegue resumir tudo a alguma coisa. Ou seja, Mario não teve nenhuma evolução em 25 anos. Zelda não teve nenhuma evolução em 25 anos. Tipo, tudo, todo Tomb Raider, todo o Uncharted é só Pitfall, sabe? Uhum. Aí, pô, massa. Então quer dizer que Forza é nada mais que um Enduro, sabe? Tudo a ver, sabe? Pô, é um Enduro. Assim. Tem absolutamente tudo a ver. Então, aquilo eu achei assim que, para alguém que quer conscientizar o mercado, talvez vender alguma ideia para alguma empresa e se postar como a cara da indústria nacional, eu acho que tem que puxar de escada, cara. Eu acho que é uma vergonha o peso daquele. Desculpa falar, mas enfim, é muito, muito fraco, assim, os argumentos são fracos, assim, sabe? E, tipo, e ele consegue resumir uma indústria milionária, com muita gente inteligente. E você vê que ganha muitos prêmios, e por exemplo, o chat ganha muitos, muitos prêmios, o segundo. Inclusive de roteiro, de apresentação, todo mundo elogia muito o jogo. Ele conseguiu resumir simplesmente uma cópia atualizada, sabe? Então, tipo, sabe, é muito fácil você tentar tirar absolutamente o jogo inteiro e só associar porque tá na selva com algum pouquinho de ação é o mesmo jogo, sabe? Então, achei que como apresentação para o pessoal de fora que tá olhando aqui, ele acha uma piada, assim, sabe? Desculpa, mas é. Você não consegue resumir uma indústria inteira nisso, entendeu? Eu achei difícil. E sobre a revista toda, assim, eu acho que quando você está dizendo assim, que uma equipe de profissionais sobre bem preparado para representar, e você vê que ou eles são robistas de alguma tecnologia, ou eles colecionam videogame, eu acho que acaba sendo mais difícil ainda para criar credibilidade, sabe? Eu acho que é muito fácil você chamar o tio da padaria e pedir qual a escalação da seleção brasileira, assim. Aí bota isso numa revista e fala que é a mais revolucionária publicação do futebol. Uhum. É tipo, a melhor padaria de São Paulo agora com a escalação da seleção. Entendi. Aí, eu achei assim, eu até entendo toda a ideia por trás, acho legal esse sentido dele, mas acho que, tipo, tem que sair um pouco desse universo paralelo que existe em algumas partes do Brasil, assim. Tentar ver realmente, conversar mais com o pessoal de fora, ver o que tá acontecendo, ler mais, por exemplo, se você ler a GameSpot, por exemplo, você não vai, e é uma rede super respeitada, que tem milhões de acessos e ela é muito a cara do videogame, você nunca vai ver um artigo que simplesmente resume qualquer coisa a mínima característica. Uhum. Então, tipo, eu acho que falta um caminho muito longo, assim, para ser uma revista que represente o Brasil. Tem que notar o negócio de eles ignorarem qualquer órgão que já existe no Brasil sobre jogo, ficar falando que o jogo justo é a coisa mais sensacional da indústria brasileira. E acho que é uma revista que faz muita propaganda, assim, acho que é um pouco superficial demais, pra mim. Assim. Tem que concordar, né, Rafa? Sim, né? Eu acho que ficou muito, infelizmente nessa matéria da comparação do Pitfall com o Uncharted, ficou muito na cara, assim, que eles quiseram dizer que se tu tirar tudo que evoluiu dos últimos 30 anos da indústria de jogos, vai sobrar o Pitfall. Mas isso é óbvio, né? Mas se tu tirar tudo que a indústria evoluiu, a constatação é que tudo derivou do Pong também. Entendeu? Que antes, até o Pitfall veio do Pong. Então tu não pode fazer esse tipo de comparação. Eu acho que é meio que querer pagar de cult e dizer que o que é velho é o que originou tudo que existe hoje. Mas é claro, isso é assim, tudo evolui assim. Né? Na indústria de videogames não é diferente, mas esse tipo de comparação não é justo. Tu não pode fazer uma comparação dessa com um jogo de 30 anos de evolução, né, que tudo convergiu para isso, em que pessoas extremamente qualificadas sabem o que estão fazendo, estão ali para fazer um produto realmente único do jeito dele, e tu querer resumir isso a última casa, sabe? Pois é, eu achei foda assim, porque eu sou o cara que é mais chato do mundo, cara. Eu sou o cara que gosta de dizer assim, que algumas coisas são evoluções de tal coisa, porque eu acho legal guardar as memórias, assim, de alguém um dia pensou e bolou aquilo, sabe? E, tipo, essa mecânica é exatamente a mesma que foi feita há muito tempo atrás, sabe? A apresentação é muito melhor, é muito legal. Eu acho legal lembrar dos caras que já, tipo, ajudaram a evoluir a indústria. Então, tem gente que diz assim, ah, isso aqui é inovador. Não, tipo, você quer falar da indústria, então vamos falar da indústria. Você quer falar do jogo, vamos falar do jogo. Então, eu sempre destaco. E quando li aquilo, eu sendo um cara mais chato, eu achei assim tão ofensivo, tipo, porra, velho, que tipo, você tá resumindo o que você tá fazendo, sabe? É, tipo, é um claro exemplo de alguém que não sabe do que tá falando. É, isso aí. Mas é um ponto muito interessante que você colocou. Ele é sempre realmente o cara que tá tentando lembrar a gente, né? É, quando, né, por exemplo, câmera do Gears of War, coisa mais, né, melhor do mundo e tal. E ele lembra a gente, não, Resident Evil 4 já fez, inclusive o pessoal da Epic falou que se inspirou. Só, é um exemplo só que eu lembrei agora de que é, mas isso é uma abordagem, isso é uma coisa que a gente fala quando faz sentido. Agora, eu acho que esse foi um exemplo de alguma coisa que foi, levado ao extremo máximo, que ao ponto de perder completamente o sentido, você querer dizer que Uncharted é Pitfall. E dois, nem é um bom exemplo, porque se você pegar, por exemplo, o fato de que Uncharted tem partes dele que ganharam prêmios como sendo o melhor de toda a indústria naquele ano, por exemplo, melhor presentation do ano, de todos os jogos de um ano inteiro, melhor história de todos os jogos de um ano inteiro, e se você pegar presentation e história, são duas coisas que ele tem que o Pitfall não tem. Então, como que um game pode se resumir, né, ou reduzir ao outro, sendo que ele ganha prêmios de melhor no ano inteiro de publicações que sabem do que estão falando, por partes que ele não teria como ter pego daquele outro jogo, porque aquele outro jogo não tinha nem condição de entregar, entendeu? Então eu acho que me pareceu que esse artigo foi muito assim, alguém viu uma cena do Uncharted que era na selva e pensou, pô, cara, isso aí é Pitfall, falou assim, entendeu? E é o tipo da coisa que a gente fala, e vê uma coisa, lembra de outra, faz uma referência. Fazer referência é uma coisa, se reduzir aquilo é outra coisa, né? Então você, na sua cabeça existe uma ligação entre uma cena específica do Uncharted e o jogo Pitfall, mas o Uncharted não é só aquela cena específica, né? Mas essa ideia ficou tão, era tão legal se fosse verdade, né, na cabeça do cara, pô, seria tão legal se eu pudesse escrever um artigo dizendo que tudo que tem no Uncharted é o Pitfall, e aí ele forçou a barra completamente, entendeu? Porque ele achou que isso era muito legal de dizer, é a minha especulação aqui, entendeu? A única explicação que eu consigo contar de tão abismado que eu tô com o que foi escrito, e acabamos saindo com isso, e eu fico preocupado realmente, igual vocês falaram aí, de que, entendeu, essa revista sendo utilizada como alguma coisa, né, que isso aí é a cara da indústria brasileira, não faz a gente passar como bobo, sabe, fazer ser motivo de chacota realmente. Inclusive lá no começo da revista, inclusive ela tem versão em português e em inglês, que até agora não sei pra quê, me parece que é porque ela vai ser publicada também em outros países, eles têm convênio com associações semelhantes de outros países, e isso me assusta muito, porque se essa foi a imagem que a gente estiver passando, né, pra indústria e mercado mundial, do que a gente acredita ser a verdade sobre indústria e mercado de games no Brasil, essa é uma imagem muito, muito ruim, muito deturpada, e que vai fazer a gente passar vergonha. Então, é por isso que eu acho que é até nossa obrigação, né, vir aqui e expressar nossa opinião. É só a nossa opinião também, né? A gente está aberto aí para quem concorda, discorda, poder falar bastante aí. Só queria que você falasse, mas depois que você tivesse lido a revista, né? Dá uma olhada lá, se você quer realmente opinar sobre o assunto, vai lá ver a revista, como a gente foi fazer, e deixe sua opinião aí, como você sabe, aproveitar para falar, né? Nos comentários aqui do próprio post no www.thepodcast.com, ou então você manda um tweet no twitter.com/thepodcast, ou um e-mail para contato@zpodcast.com. E a próxima notícia que a gente trouxe para falar aqui no Journal dessa semana, ela é sobre, uma entrevista que foi publicada na Gama Sutra. A gente vai deixar o link aí também no post desse episódio do podcast, podcast número 36. Então vocês podem dar uma lida aí. Aliás, eu queria parabenizar a Gama Sutra e o Chris Graft, que foi o autor aí da entrevista, por ter realmente ido a fundo nos assuntos que hoje talvez seja... é um dos mais comentados. Então nós estamos falando da entrevista aqui, o game designer Brian Reynolds. Vocês devem conhecer esse nome talvez da série, né, Civilization e Alpha Centauri, e depois do Rise of Nations, que até, né, ganhou vários prêmios de jogo do ano. Então é um cara respeitado, pelo menos acho que pela gente, né? Eu sei que é um nome que eu reconhecia e que eu tinha um respeito por ele. E ele, né, já há algum tempo está na Zynga. Ele tem um cargo de... alto lá dentro, acho que o diretor de criação, alguma coisa assim. E a Zynga, como vocês sabem, é a produtora dos jogos, principalmente Facebook, né, jogos sociais aí, e autora de alguns dos maiores hits, né, do Facebook, como Farmville, por exemplo. E o Brian Reynolds, então, já há alguns anos está trabalhando lá na Zynga, e o assunto dessa entrevista seria a prática da cópia, né? E a Zynga também, como uma empresa que é sempre acusada De fazer isso, né, de copiar os jogos dos concorrentes. Inclusive tem histórias sobre o presidente da Zynga ou alguém lá do alto escalão mandando os seus funcionários apenas copiarem, dizendo que eles não precisavam ser melhores do que o outro, eles só precisavam copiar até conseguir os mesmos números dos outros, né? Então tem muito, né, dessas histórias já rolando aí nas publicações que falam sobre a indústria. E a Gama Sutra, através do Chris Graft, foi até o Brian Reynolds para ouvir dele, né? Dá até uma chance para alguém de dentro da Zynga se expressar sobre o assunto das cópias. E o resultado dessa entrevista, que é o que a gente vai comentar aqui, na minha opinião, pelo menos, vou ser sincero para vocês, o respeito que eu tinha pelo Brian Reynolds eu perdi depois que eu li as 4 páginas da entrevista dele na Gama Sutra. Por quê? As respostas que ele está dando lá me soaram, sinceramente, como balela. Isso é como alguém que está querendo fugir do assunto, está querendo confundir a pessoa que está lendo. Então, toda vez que se faz uma pergunta direta, né, que o Chris Graft, ele fez várias perguntas bem diretas e bem, bem contundentes para o Brian Reynolds. Toda vez que ele faz uma pergunta, tipo, mas olha, esse jogo de vocês e esse jogo de uma outra empresa que saiu antes, tudo igual, até os nomes de algumas coisas, olha a estrutura, tudo parece que é um reskin. Como é que você explica isso? Como é que você isso não é cópia? E ele fez analogias, por exemplo, que mas quando Doom saiu, saíram vários shooters parecidos, né? Quando ele faz várias dessas analogias com os jogos da história, que não vem de forma nenhuma ao caso. Por exemplo, Doom, e você pegar lá Rise of the Triad, Hexen, Erectic, jogos que saíram bem inspirados no Doom, e a gente não tem problema nenhum de dizer aqui que muitos deles você pode quase chamar de clones realmente do Doom, mas ainda assim todos esses jogos eles tinham uma temática um pouco diferente, as armas com certeza eram diferentes, os levels eram diferentes, a posição de todas as coisas eram diferentes, suas mecânicas eram muito parecidas, e você pode dizer que é daí que sai o nosso sentimento de que ele é um rip-off do outro jogo. E tem tanta outra coisa que é diferente que eu acho difícil você argumentar que é uma cópia descarada, da mesma forma que parece que vários casos desses de jogos da Zynga estão sendo apresentados como cópia. É diferente você pegar uma mecânica de um jogo anterior, ver que ela funciona muito bem, e aí tentar explorá-la de uma outra forma, colocar novo conteúdo, e mesmo que você não faça um esforço muito grande para tornar essa mecânica melhor ou diferente, uma coisa é isso, outra coisa é você copiar até posições das coisas na tela, copiar o conteúdo de forma descarada. É como se fosse fazer um clone do Doom, onde você tem as mesmas armas, a mesma mecânica, mesmos tipos de inimigo fazendo tendo o mesmo comportamento, e só trocar os nomes e as texturas, sabe? Tem uma diferença muito grande entre você se inspirar e você fazer a cópia descarada. Eu acho que o Brian Reynolds, quando teve que enfrentar as perguntas que deixavam óbvia essa diferença, ele teve uma atitude que eu diria que é covarde, vergonhosa, de desconversar e de continuar citando e continuar, na verdade, parecia que era uma conversa de maluco, onde o entrevistador perguntava uma coisa e o cara respondia outra, que não tinha a ver com aquilo que foi perguntado. E repetidas vezes isso aconteceu, ao ponto do entrevistador ter que insistir, não, mas espera aí, minha pergunta foi isso, isso, isso, e não aquilo que você respondeu. E o cara continua dando respostas que, sinceramente, não fazem sentido. Eu não acho que o Brian Reynolds é uma pessoa idiota. Eu não acho que ele teria chegado até onde ele chegou na carreira e ter feito os jogos que ele fez se ele fosse um completo alienado. Eu acho que ele entendeu muito bem. E se foi uma saída que ele teve que tirar porque ele é funcionário da empresa, ou seja lá por que motivo for, existe uma coisa chamada credibilidade que ele, na minha opinião, sinceramente, perdeu quando ele deu essas respostas, essas opiniões na entrevista da Gama Sul. Então, encorajo que todos vocês que estão ouvindo aí, que não leram ainda, deem uma olhada para saber do que a gente está falando. Vou deixar vocês também opinarem sobre o assunto, começando aí pelo Seco. Você também, né, deu uma lida na entrevista aí, Seco, e o que você achou? O seu sentimento é muito diferente do meu? O que você achou de tudo que você viu aí? Não, pois é, até difícil adicionar alguma coisa que você falou, assim, porque é irritante o fato de que cada pergunta ele tenta justificar os atos dele como sendo uma ação normal da indústria, onde ele afirma que hoje em dia você não pode fazer mais um jogo bom. Tem que fazer o jogo que vai dominar, porque se você não fizer um jogo bom, alguém vai fazer um clone imediatamente e vai roubar todo o seu mercado, sabe? Então ele fica falando de um jeito assim, que é uma ação normal. Por exemplo, ele começa a comparar Battlefield com Call of Duty, que não tem nada a ver. Aí, o exemplo do Doom é terrível. E ele fica só tentando achar outros exemplos na indústria, e ele realmente não responde as perguntas. Mas ficou chato, ele coloca tudo como se fosse no mundo social, ou você faz um jogo que vai ser o dominador, ou alguém vai vir e vai dominar, vai fazer um reskin. E reskin é bom. Ele, pô, quando eu fiz tal jogo, fiz isso, alguém falou, é um reskin de Age of Empires. E um monte de gente falou, é um reskin, mas eu gostei muito mais desse reskin. Ele, reskin não é necessariamente ruim. Mas aí, fugindo sempre do assunto, que é, pô, você pegou exatamente o jogo do cara, fez igualzinho, e tipo, eles não podem fazer nada porque são muito grandes, tem muito mais dinheiro que eles. E se ele fizesse a mesma coisa, o que ia acontecer? Aí ele sempre tipo, dá um jeito de fugir do assunto, sabe? Eu acho que realmente foi bem uma coisa assim, pra conversa pra boa dormir. Mas assim, eu achei que o entrevistador foi bacana, até depois dos comentários da Gama Sutra, ele vai tentando se explicar, né, pro pessoal. Pô, eu tentei fazer isso, mas sempre o cara não responde. Como fazer? Eu xingar ele? Entende? Porque teve uma outra vez uma entrevista da Gama Sutra, assim, cara, colocou as perguntas de forma que encurralou o entrevistado, não lembro exatamente quem, e todo mundo crucificou ele dizendo que a entrevista foi muito voltada a mostrar os efeitos e não era uma entrevista, era mais um julgamento, assim. E ele perdeu muitos pontos, assim, todo mundo criticou duramente ele. E esse cara, pelo que eu entendi, ele não quis fazer isso. E acontece que a entrevista dele, tipo, ele... Mas ele fala por quê? Não, tá chovendo lá fora, e... tá bacana, sabe? Tipo, chove lá fora, a gente faz chuva no jogo. É tudo inspiração, entendeu? Então, pô, todo jogo que tem chuva, sabe? É tudo inspirado na chuva lá fora. Mas acabou, sabe? Tipo, papo de louco, né? A gente fala assim, pô, você tá maluco, cara. Mas foi bastante triste, assim, ver que ele, tipo, meio que trata todo mundo, entre aspas, da indústria como um bando de bobo, né? Foi bem triste. Mas eu vou passar pro Rafa, porque ele já falou tudo o que eu podia falar. eu também, assim como o Gilherio, eu considerava Brian Reynolds pra mim um ídolo, assim. Eu sou fã da série Civilization, na qual ele trabalhou desde o segundo, né? Alpha Centauri também, e Rise of Nations foi um dos RTS que eu comecei a curtir, assim, até porque tinha o nome dele, eu fui obrigado a jogar, sabe? Eu sempre fui fã dele, assim, e quando ele foi pra Zynga, eu já comecei, pô, será que a Zynga tá mudando por levar um cara do calibre dele? Será que eles realmente estão interessados em fazer parte dessa indústria, né, de jogos, e não só criar o mundinho deles ali? E me decepcionei, né? Provou que não foi isso que foi pra isso que ele foi pra lá. E mais, aparentemente, a Zynga mudou ele do que ele mudou a Zynga. E daí achei covarde também a atitude dele usar a carta de eu estava lá, eu vi quando o Doom foi lançado e que copiaram o Doom na cara dura. Como se, tipo, usando a credibilidade dele de como um veterano na indústria, que todo mundo sabe que ele tem. Ele é um dos nomes mais respeitados nessa indústria. Ele usou aquela carta de eu estava lá, eu vi isso acontecer, pra dar mais credibilidade pro argumento do covarde dele, sabe? Isso me deixou muito mais puto, sabe? De ele usar essa, de ficar por trás da Zynga usando aquela carta de acredita em mim que eu sei o que eu tô falando, sabe? Uhum. Mesmo quando tava falando uma besteira muito grande, assim, fiquei muito decepcionado. Assim, o que a Zynga tá fazendo não se faz, até porque a Zynga tentou comprar essa empresa que fez o Tiny Tower e não conseguiu, né? Não quiseram vender a empresa pra eles, daí eles vão lá e pegam e copiam o jogo na força bruta, sabe? Isso me deixa muito puto, assim, sabe? Isso oprime a criatividade dos pequenos com dinheiro, sabe? Não tá deixando as pessoas que realmente merecem aparecer. O Tiny Tower em si, ele também não é um jogo 100% original, sabe? Tem jogos de graça no Flash, que eu já joguei, inclusive, que vieram antes, assim, sabe? Mas eles adicionam um twist deles, sabe? Eles não fogem da inspiração deles, de onde eles tiraram o jogo. Sabe, eles não ficam dizendo, a gente que criou a criação nossa, eles mudam as coisas, sabe? Eles pegam aquela mesma mecânica, é o mesmo tipo de alteração que tu vê, por exemplo, do Doom para um Hexen, entendeu? É o mesmo gênero, tá ali, aquele mesmo gameplay que as pessoas gostam, é isso que elas querem. Jogaram um jogo, elas querem, gostaram daquilo, então vamos dar mais isso para elas. A indústria precisa disso. É claro que ela precisa de coisas novas também, mas o povo quer mais, o povo pede shooter, então vai sair shooter todo ano, isso não é uma coisa ruim. Sabe? Mas claro que a gente espera que não, a gente não quer jogar o mesmo jogo. E crédito que seja dado pra quem começou aquela tendência, assim, sabe? Isso é que não tá acontecendo. E a Zynga tem o poder de marketing, o poder do dinheiro por trás pra esmagar qualquer pequeno desse que tá tentando aparecer, sabe? Isso é triste, assim, revoltante até. Pois é, teve uma parte para o André que ele comenta assim: na indústria a evolução é natural, mas os jogos da Zynga não são evolução, são cópias. Esse era o meu ponto, que tem uma diferença muito grande entre você evoluir, fazer o que o Rafa falou, entregar o mais do mesmo com outro conteúdo e copiar na cara dura, inclusive, as posições, entendeu? Ter o mínimo trabalho necessário só para evitar um processo, e às vezes nem evitar. Deixa processar que a gente resolve, faz acordo depois que a gente já tiver feito milhões em cima da ideia do outro. Pois é. É advogado para eles, é que não falta. Né, tu acha que a empresa de 3 funcionários vai mesmo brigar na justiça contra a Zynga? Claro que não. Eles fizeram o que eles puderam fazer, que foi se defender publicamente, tanto que a história virou pública muito rápido na internet e ocasionou a situação nessa entrevista, né? Pois é, mas acho que é uma boa tática, porque não tem muito mais o que fazer. Não tem muito mais o que fazer, isso que é triste, é. Então, né, nesse clima jovial, a gente fecha aqui. Te fecha aqui a sessão Journal, lembrando aí que, né, se o Rafa teve essa decepção com o Brian Reynolds, o Seco também teve uma experiência parecida na vida dele com o Rob Halford. Mas ele vai contar essa história um outro dia pra gente aqui. A gente fecha o Journal e vamos agora então pra nossa main quest meio disfarçada aí, no episódio 36 do seu podcast. The Main Quest. Yeah, Spider-Man and Freezing, full effect. Chegamos então na Main Quest, porque a gente é muito sério e não gosta de botar brincadeira no podcast. Então a gente vai pra frente. Chegamos aqui na Main Quest. E a de hoje vai ser assim, meio solta, porque a gente quer mesmo é só atualizar uns aos outros, né? Pra quem não sabe ou pra quem tá chegando agora, o podcast, ele começou mesmo com uma ideia de que a gente ia se juntar pra ter as nossas conversas sobre os jogos que a gente tinha quando trabalhava junto, mas agora a gente tava cada um numa parte do mundo, e a gente decidiu, vamos então se juntar no Skype uma vez por semana ou a cada 2 semanas pra gente bater um papo sobre aqueles mesmos assuntos. E se a gente gravasse isso? E se a gente editasse e publicasse? Será que ia ser de valia pra alguém? E foi assim que surgiu o podcast. Então, voltando às origens hoje, a gente vai ter um papinho de boteco aqui mesmo, onde a gente vai meio que se atualizar uns aos outros sobre tudo que tá rolando aí, o que aconteceu desde, né, são aí 2 meses praticamente que a gente tá de férias, do podcast, mas não de férias, de trabalho. E então, acho que é interessante e também, né, compartilhar essas experiências com você que tá ouvindo aí, naquilo que foi interessante para vocês. Então, o cara que eu acho que vai ter mais novidade para falar, acho que é o Rafa, né? Ô, Rafa, você... É, muita coisa aconteceu nesses seus últimos 2 meses aí de vida pessoal e profissional. E a gente, quer dizer, além de você ter saído do armário e tudo mais, eu queria que você contasse pra gente tudo que... Ou tudo não, ou o que você quiser sobre né, sua nova vida aí, seus novos desafios. Né, e claro, né, vai ter coisa que você não vai poder revelar, mas a gente vai ficar aqui só tentando adivinhar. Diz pra gente aí o que aconteceu na sua vida nesses últimos 2 meses. Então, depois de sofrer quase 1 ano com problemas de imigração e tal, visto aquela coisa toda, finalmente saiu meu visto, minha permissão de trabalho para o Canadá. Hoje eu estou trabalhando no Canadá, já me mudei no dia 1º do ano de 2012. Passei o Réveillon no avião, inclusive, foi uma experiência única. Daí estou trabalhando no Canadá, na cidade de St. John's, bem no leste do Canadá, assim, cidade mais antiga da América do Norte, uma cidade bem bonitinha. A empresa se chama Other Ocean Interactive, é a mesma empresa que o Fernando Seco trabalhava, mas é um outro estúdio. Essa empresa tem 3 estúdios diferentes trabalhando num outro estúdio. Muito legal, assim, que tô curtindo bastante. A empresa faz jogos de Nintendo DS, Xbox Live, Wii e tal. Então, pra mim, uma experiência nova que eu tô começando a trabalhar com consoles, assim, consoles portáteis, porque é uma coisa que eu tava querendo há bastante tempo. E pra mim tá sendo bem legal, assim, eu tô aprendendo muito, conversando com veteranos, assim, de épocas, alguns, inclusive, que fizeram jogos que eu curti muito por muito tempo, gente que trabalhou no Eternal Dark, né, gente que trabalhou no Rock Band, gente que trabalhou, por exemplo, com Batman, Arkham City, gente que trabalhou com Alien vs Predator, sabe, pessoal com muito, com vários jogos que eu curti muito, compartilhando experiência com esses caras veteranos, assim, trabalhando no mesmo nível que o deles, assim, e saber que é esperado de mim acompanhar o nível deles, pra mim tá sendo uma experiência muito legal, curtindo bastante. Tô trabalhando agora, eu acho que inclusive eu já posso falar, porque já foi anunciado, eu tô trabalhando no Homem-Aranha, no Amazing Nossa. Spider-Man, pro DS. Quem me conhece sabe quanto isso é foda pra mim. É o que vai sair junto com o filme agora, em julho, publicado pela Activision. A gente tá fazendo a versão do DS, tô trabalhando nele agora. E tô em paralelo também num projeto um pouco menor que desse eu ainda não posso falar, que não foi anunciado. Mas era uma franquia grande também, mas eu não posso falar. O Seco falou aí, sonho de criança. Pra quem não sabe a dimensão disso, o Rafa lá na Hoplon tinha o apelido de Spider, justamente por ele ser um fã tão fanático do Homem-Aranha. E eu imagino, né, Rafa, que nessa hora que você se junta a um time desse, além de ser uma realização pra você, também é muito interessante pra eles pelo fato de você ter um background tão, tão amplo aí, tão profundo num personagem que você, na verdade, sempre foi o que você mais gostou, não é? Sim, sim, eu... Pô, fanático, assim, tinha coleções e coleções. Eu, quando ouvi falar da possibilidade de trabalhar com essa franquia, fiquei muito empolgado, assim, e isso é se refletir no trabalho, assim, sabe? Uhum. O pessoal percebeu logo que eu tava na minha zona de conforto ali, começaram a me dar mais liberdade, começaram a confiar mais em mim pra coisas, principalmente relacionadas à própria propriedade intelectual. A gente lida direto, não eu diretamente, quem lida mais é o produtor, mas a gente lida como um time diretamente com a Marvel, assim, com os caras certo. Que têm a propriedade intelectual, os caras aqui são donos do Homem-Aranha, sabe? Uhum. Então eles querem que seja tudo certinho, eles não querem que, por exemplo, uma animação seja uma animação que o Homem-Aranha nunca faria. Eles, tipo, eles vetam mesmo, assim, uma frase que o Homem-Aranha nunca falaria. Eles vetam na cara dura, assim, vai voltar tudo, vai, volta pra prancheta, faz tudo. Porque eles têm que proteger muito, que é o principal patrimônio deles, né? Ainda mais o personagem que é o carro-chefe da Marvel, que é o Homem-Aranha, sabe? Daí isso pro time é valioso ter alguém que conhece ele, assim, há bastante tempo, sabe? Então, pra mim tá sendo muito legal. Eu faço um paralelo e, na verdade, é até o seu caso é ainda mais profundo, exacerbado do que o meu, mas quando também eu vim me juntar ao FIFA, que eu soube que ia fazer um jogo sobre futebol, que é um negócio que eu acompanho muito, mas o meu grau de envolvimento com futebol, e futebol ele não é um personagem, ele não é um esporte, então ele acontece em várias partes do mundo e ninguém conseguiria acompanhar exatamente tudo o que acontece, é uma coisa muito mais abrangente, né? Mas eu já me senti dessa forma, sabe? Já me senti, pô, realmente juntar duas coisas que eu gosto tanto, que eu amo de paixão, que é trabalhar com games games e o futebol como esporte. Eu imagino pra você que é uma coisa tão específica, né? É, que você, se você quiser, você consegue dominar praticamente tudo do que acontece em torno daquele personagem. E você, eu tenho certeza que o quanto você pôde, você sempre fez isso de tão apaixonado que você sempre foi. Eu imagino que seja assim, uma experiência né, assim, super, realmente realização de um sonho, né? Você tá trabalhando numa franquia como essa. Sim, é muito, muito legal pra mim, sim. Até porque eu tô numa outra dimensão de, por exemplo, trabalhar direto com uma publisher do tamanho da Activision, sabe? Certo. É uma coisa que eu nunca tinha feito antes, assim. Uhum. As duas empresas que eu trabalhei se autopublicavam, então eu nunca tive essa relação de estar com prazo com a publisher, de que vem um feedback, por exemplo, de um produtor com 30 anos de indústria, que o cara, ele não é game designer, mas ele dá uma aula de design. Na resposta do e-mail que ele faz pra ti. Então é o tipo de coisa que tu aprende todo dia com os caras muito fodas, assim, que pra mim tá sendo maravilhoso todos os níveis, assim, desde podendo trabalhar com essa propriedade intelectual e quanto que eu tô aprendendo game design com o pessoal daqui, que tá sendo muito legal. Morando numa cidade legal também, então não faz mal nenhum. Quando você falou Nintendo DS. É, o DS, a gente tá fazendo agora o DS, a gente não pegou o Dev Kit pro 3DS ainda. Ah, ok. Ainda. Por enquanto. Por enquanto é o DS. Eu tava curioso, né? Eu acho que 3DS é outro estúdio que tá fazendo, não sei. Parabéns, cara, mas queria saber, na verdade, um pouco mais, se você já tiver alguma noção, né? Na verdade, como você falou, você começou no dia 1º de janeiro, você chegou na cidade no dia 1º de janeiro, então você tem um mês, mais ou menos, que você está trabalhando na Other Ocean, né, na unidade de St. John's, mas já deu para sentir, Rafa, uma diferença, diferenças e semelhanças com o trabalho do dia a dia e esses desafios? Quer dizer, você citou algumas, como, por exemplo, tratamento com o publisher. O que mais que você poderia citar de diferente ou até de semelhante que você não esperava que fosse do que você faz aí com relação aos empregos que você teve antes? Para começar, o cargo do game designer, aqui ele, eu não vejo ele, nunca trabalhei em uma empresa que respeitava tanto o cargo de game designer. Nem mesmo assim, na Digital Chocolate? Não, nem mesmo, eu tive esse salto da Digital Chocolate para a Hoplon, que é a empresa que eu trabalhei antes, que eles já respeitavam muito mais, mas agora, no caso da Other Ocean, desde o momento do primeiro contato para emprego, numa conferência que eu fui, desde o momento em que, quando eles descobriram que eu era um designer, estava precisando de um jeito, a maneira como eles conversaram comigo, desde o esforço que eles fizeram para me levar para lá, quase um ano, com problemas com imigração, eles não desistiam, eles queriam que eu fosse, queriam que fosse do feedback que eles me davam nas entrevistas, e aqui, da maneira com que eles já me colocaram num time de um projeto importante, já me dando total participação e sempre perguntando o que a gente acha, a opinião do que eu falo, assim, eu tento sempre me embasar muito bem antes de falar, para não parecer só achismo, né, que se vem do trabalho mesmo, e o pessoal, eles não tem medo de contra-argumentar e também de baixar a bola e dizer, pô, não, tu tá certo, eu acho que é por aí mesmo, sabe? E não existe nem esse orgulho entre departamentos, assim, né, não é, eu senti um pouco antes, assim, nas outras empresas que eu trabalhei, que eu não sei se a palavra certa seria inveja, mas é um pouco de rancor entre outros departamentos com relação ao game designer, sabe, desde de cargos acima até cargos abaixo, de, tipo, não querer dar muito espaço, sabe, porque senão, se der muito poder pro moleque, ele vai fazer besteira, sabe. Aqui parece que a mentalidade é tal que, não, o teu cargo é um cargo de responsabilidade, foi pra isso que a gente te contratou, foi pra isso que tu é pago, e é com essa responsabilidade que tu vai arcar, eu não vou fazer o teu trabalho, entendeu? Certo. Isso, a gente precisa disso pra trabalhar, sabe, a gente precisa. A gente tem, claro, essa pressão por trás, mas a gente precisa de ter, de que deixem fazer o nosso trabalho, sabe? Eu não tenho aqui ninguém querendo fazer o meu trabalho. Se um programador, por exemplo, ele tem uma ideia de uma feature, ou como uma feature especificada por mim vai funcionar, ele vem conversar de boa, a gente vai conversar até achar uma solução, até ou ele ficar convencido de que realmente exatamente daquele jeito não é o jeito certo, mas também eu acho que faz parte um pouco do meu trabalho fazer com que o convencimento dele não seja, ah, tá bom, já que você está dizendo, mas sim que ele acredite também naquilo, que é muito importante, sabe? Então, e tá rolando muito, assim, entre vários níveis, desde com o meu produtor, até que ele veio conversar de boa, até com artistas e programadores. Eu acho que essa sincronia, a confiança que a empresa passa pro cargo do designer também... existe essa sincronia com outros departamentos, sabe? Isso é uma coisa que não... É um pouco sutil de notar essa diferença, mas não nota no dia a dia, sabe? É uma coisa que tá me agradando muito, sabe, de trabalhar aqui. E como que você tá achando de trabalhar com o tamanho do time, usar Scrum? Como é que você tá achando? Então, cara, o time que eu tô usando não usa Scrum, é uma surpresa mesmo. O time que ele está usando, você vê como é que já é o game designer tomando conta. Ele está usando o time para os seus próprios desígnios. O time que eu estou trabalhando não usa Scrum. Nós não usamos Scrum. Então foi uma coisa diferente também, que a gente não faz delimite, não. E funciona, sabe? A sincronia do time é legal, assim, tá, a gente tá no... A gente tem, o time tem, né, o produtor e o lead designer, que não sou eu, tem reuniões periódicas com o publisher, com a Marvel, tudo, e isso vai funcionando, assim, sabe? E a gente sempre sabe o que tá trabalhando, qualquer coisa, só se levantar e ali, tocar no ombro da pessoa e perguntar, isso. Tá, e eu tô gostando, assim, o tamanho do time, ele é um pouco maior do que eu tô acostumado, até porque o escopo do projeto, ele é um pouco maior do que qualquer projeto que eu já fiz, nesse sentido, assim, pra console, né? Uhum. Então tem todo, eu tive que aprender a usar DevKit, aprender a fazer todas as coisas relacionadas que eu nunca tinha trabalhado antes. E que era uma coisa que você tava buscando, né, Rafa? Isso é muito legal. Isso é muito legal ter um DevKit da Nintendo na minha mesa. Isso é legal. Eu espero ter chegado a CRC. Isso que eu ia falar. Eu ia falar, aposto que isso aí que é o seu sonho dá pesadelos pro Seco. Tudo bem. Rafa, que curioso. O seu lead design é o Jim? Ele é o lead dos designers, mas não nesse projeto. Ele é o meu chefe. Eu adoro o Jim, eu acho que um cara. Ele é muito gente boa, né? Ele tem um sotaque muito engraçado, bem britânico. Assim. Chama ele de Block, ele fica, porque ele chama todo mundo de Block. Cara, sim, ele manda os e-mails, WhatsApp Blocks. Cara, eu aprendi muito com ele, assim, trabalhei. Pô, eu tive a mesma experiência com o Rafa, assim, e ele é um cara super focado, assim, super experiente, trabalhou no Vivendi, trabalhou antes de visto, meu caralho é 4. E ele é super humilde, assim, todo aberto a ideias, dá espaço pro pessoal. É genial, sinto saudade pra caralho, gente. Pô. Legal, cara. Uma pausa para o Seco enxugar as lágrimas. Porra, o cara é genial. Primeiro que ele tem, é um dos poucos caras que tem aquele humor britânico clássico, né? Aham. Eu tenho vários genial. Desses aqui, porque no FIFA, futebol, tem um monte de gente da Grã-Bretanha, mas fala aí. O lead do Spider-Man aqui é britânico também. Ele tem o sotaque todo carregado. Ele é bem engraçado também. Tem um humor peculiar também. É bem engraçado. O humor peculiar é que as pessoas ficam acostumadas de falar que eu tinha. Né? Agora já é mais comum. Né? A gente falava que era peculiar por educação, sim. Eu sei. Obrigado. Mas então, Rafa, olha, muito feliz de saber disso tudo, que tá dando certo, né? A gente não divulgava, porque esse é o tipo de coisa que a gente não vai ficar falando mesmo, mas a gente acompanhou o sacrifício que foi pro Rafa conseguir essa oportunidade, por causa de visto. É até triste, né, a gente saber que a pessoa muitas vezes tem a qualificação, recebe esse apoio, igual ele falou, e é dado um valor, né, para ele, de tal forma que a empresa realmente se esforçou para trazê-lo para o país, e muitas vezes questões burocráticas acabam atrapalhando ou atrasando, mas eu acho que, independente disso tudo, o mais importante é que o Rafa está aí aprendendo o que ele queria aprender, tendo, né, os seus desafios como ele queria, e deixou de ser vagabundo agora, então. Pois é. É muito legal ver o pessoal criativo e talentoso podendo usar o seu talento sem ter um chefe de comunidade alterando o game design. Exatamente. E não só o pessoal sem criativo. Sem citar nome. Mas não só o pessoal criativo e talentoso, mas o Rafa também, né? Obrigado aí pelo elogio. <lógico. risos> Você está ouvindo o podcast. Porque nós somos um podcast muito sério, a gente vai continuar aqui com a nossa main quest. Vou perguntar agora para você, Fernando. Posso? O que você tem feito aí nos últimos 2 meses? Como é que vai a vida aí na Eidos Montreal, na Eidos Montreal? Para quem, né, perdeu aí nosso 1 ano e cacetada de podcast, o Seco trabalhou no Deus Ex Human Revolution, um dos jogos mais bem cotados aí, um dos melhores jogos de fato que a gente jogou no ano de 2011. E depois disso ele não divulgou, a Eidos Montreal na verdade ainda não divulgou muita coisa sobre que outros projetos, que outros jogos eles vão estar trabalhando, mas tenho certeza que o Seco não ficou à toa esse tempo todo, né? Alguma coisa ele deve estar fazendo. Então, Seco, o que você puder contar pra gente aí sobre os seus últimos 2 meses que a gente não conversou sobre o trabalho, fala pra gente aí o que você puder. Ah, então, eu fiquei tomando cerveja e fiquei na praia aqui em Montreal, né? Na praia em Montreal no inverno. Você virou boneco de neve, né? Só pode. Não, pois é, picolé, né? Eu morri 2 vezes já. Então, na verdade, depois que Deus Ex foi entregue, a gente já começou a trabalhar em outro projeto, começou a rever tecnologia e entender novas coisas, né? Uhum. Também tive tempo de brincar com... Adoro fazer vontade pra todo mundo. Fui jogar o Tomb Raider, né? Olha só, o novo Tomb Raider que nós estamos esperando tanto, hein? E eu fui jogar o novo Hitman também. Olha só que filha da puta, continua. Obrigado. Não, mas assim, é legal porque é ver conhecer. Uma coisa que eu acho muito legal que a gente tem aqui, eu acho que a Infernitarts tem, eu não sei como é que é o pessoal da Other Ocean, mas é os estúdios com diferentes projetos trocando diferentes tecnologias, sabe? Então, nessas fases de pré-produção, conhecer o que os caras estão fazendo, poder jogar, poder entender como eles fazem algumas coisas. E essa é uma coisa que eu acho muito genial de ter essas empresas grandes, assim, porque você tem estúdios em outros lugares do mundo, com pessoas que pensam diferente, com diferentes backgrounds, diferentes experiências, e aí você aprende um pouquinho com cada um como eles fazem. Assim. Certo. Eu acho muito legal. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar o que o Crystal Dynamics fez, de ver como é que foi o pipeline de tools deles, como é que eles integram com os artistas, a maneira com que, sei lá, o engine estruturado, a mesma coisa com a IO Interactive do Hitman. A gente teve o mesmo processo, sabe? E a gente compara com o nosso, que a gente pode evoluir, como é que a gente reestrutura, sabe? E isso é uma coisa muito legal de poder acompanhar, sabe? Porque é um conhecimento foda, assim, de muita gente, de muitos jogos, e o time do, por exemplo, da Crystal Dynamics e do Hitman, eles têm o core do time deles depois de uns 15 anos, então é pessoal cascudo mesmo, que faz um código que você olha assim, cacete, esse cara é foda. E aí você aprende com isso, é muito, muito bacana essa oportunidade. E tipo mesmo que, bom, é do projeto aí, começamos o projeto novo e tem um monte de coisa acontecendo, assim, né? Muita coisa empolgante acontecendo. Legal. Eu posso falar. Imaginei que não ia ter muita coisa que você pudesse falar. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que você vai poder falar, mesmo que você não revele detalhes do projeto, mas você vai poder falar um pouco mais. Me parece, me corrija se eu entendi errado, me parece que é a primeira vez na Eidos Montreal, né, desde que você se juntou à empresa, que você está fazendo pré-produção. Ou não é assim, ou você não está participando da pré-produção. Queria saber se esse é o caso e o que você está achando, o que é diferente do que você esperava participar então da concepção do projeto. Então, eu achei... era exatamente o que eu esperava, na verdade, que todo mundo joga na mesa as coisas que achou que não funcionaram no primeiro e a gente trabalha com todo o feedback do jogo. Porque quando o jogo acaba, só acaba por uma semana, né? Uhum. Então, o que acontece é que a gente pega todos os dados coletados, assim, tipo, de websites, de críticos, que todo mundo gostou, que todo mundo odiou, e a gente faz, tipo, um baita de brainstorming em cima daquilo que a gente vai evoluir. E tem muita prototipação, né? Tem as coisas mais geniais inventadas e mais desprezadas possíveis. todo mundo fazendo protótipo, todo mundo discutindo, o artista bolando ideia, a gente tentando organizar o pipeline para conseguir com que aquelas ideias possam ser traduzidas no jogo. Certo. E muita conversa com o time para melhorar as ferramentas, né? Porque no final a gente tem que fazer acessibilidade para o artista fazer o que ele faz melhor, né? E para o game design conseguir expressar. Então a gente conversa muito a organizar as ferramentas para conseguir dar essa acessibilidade. Mas é muito legal, assim, tem dias que a gente passa pair programming, conversando, fazendo modelagem de coisa. A gente passa conversando com artistas para ver qual é a visão deles e o que a gente não tem que a gente tem que melhorar para fazer, sabe? Certo. Então é bem. É muito legal, assim, e essa pré-produção sendo a primeira vez que eu fiz, né? Mas é uma coisa, assim, que a gente sempre fez um pouquinho na roupa, né? A gente sempre fez um pouquinho disso, né? Naquelas fases de transição, eu, você, o Rafa, o Sam, o Igor. Então, só que é uma escala muito maior, tem claro. Muito mais dado, tem muita informação. Claro, é com muita, vamos dizer, com muito conteúdo aí de tanto de crítica quanto até de crítica interna, vamos dizer assim, coisas que vocês mesmos já sabiam. Pô, próxima vez que a gente tiver uma brechinha, um tempinho, vamos melhorar essa ferramenta ou aquele processo ou coisas desse tipo, porque que a gente sabe que precisa indo pra frente. Então, é uma hora em que, né, eu imagino que a riqueza de feedback, vamos dizer assim, de ideias para você melhorar coisas internas mesmo, antes até de você entrar na produção propriamente dito do próximo jogo, seja ele o que for, eu acho que é um momento interessante e importante, né? Pois é, e sem contar a parte de arriscar agora, né? Certo. É a parte que a gente, eu e um colega meu, decidi fazer, porque a gente trabalha na parte de sistema, em geral, né, mais no engine, aí a gente trabalha às vezes com scale, cara. Só que a gente é mais um sistema, a gente trabalha tipo, com os artistas e tal, mas a gente não é tão voltado a high level, tipo Flash, né? Então, o que, que a gente fez? A gente pegou e o sistema anterior ele era muito, como posso dizer, era um tijolão, assim, né? E ele não era tão flexível, né? Então a gente resolveu tomar o risco, a gente assumiu um monte de risco, a gente reescreveu tudo nesses 8 meses. E foi genial, assim, porque enquanto a gente escrevia, a gente conversava com os artistas e do design, sabendo o que eles gostariam, o que eles estão prevendo no futuro, e a gente já tentar criar essas features, sabe? Então foi uma época bacana, assim, de poder arriscar e você ver que, por causa do risco, muitas coisas começam a ser possíveis, sabe? E mesmo que tem muita gente que diz, ah, não, melhor não arriscar, sabe? Arriscar não é bom, sabe? E do outro lado tem um monte de gente falando, não, vamos arriscar porque a gente precisa dar um próximo passo. Então é muito legal ver esse conflito e você, tipo, ter que decidir, né? Qual botão você aperta, se vai se ganhar Paragon ou Renegade. Daí, mas até achei bem legal, tá sendo muito bom, cara. Eu tenho sempre curiosidade, porque essa é uma das partes do desenvolvimento de um jogo que realmente mais me fascinam, é a pré-produção, por muito do que você falou, pela possibilidade de você arriscar, pela parte mesmo que você precisa prototipar e começar a achar atalhos para você chegar nos testes de funcionalidade que você quer fazer antes que entre na produção propriamente dita, e quando aí sim você tem um caminhão para dirigir. Quando você está na pré-produção, você pode tentar dirigir lá o Jeep, o buguinho, e fazer as curvas mais ousadas para ver se você chega, né, se você chega numa solução melhor, e quem sabe. É nesse momento que eu acho que vamos dizer, as eurecas, né, os momentos mágicos do desenvolvimento de jogos acontecem. É na hora na pré-produção ali, quando você começa a descobrir então sobre o que o seu próximo jogo vai ser, o que vai diferenciar ele das coisas que vieram antes. E você só consegue isso tendo essa liberdade maior de arriscar mesmo e de realmente tomar tomar risco, né? E prototipar e experimentar coisas. Então é por isso que eu estou sempre querendo saber como é que funciona nos diferentes lugares. Então, eu gosto muito de ficar curioso. Ô Rafa, quando você chegou, você já tinha passado a pre-prod? Você chegou na Oberoche? Rafa? Ou ele está com o mudo ligado, ou ele foi cagar. Puta que pariu, apertar a merda do botão de novo sem querer. Quando eu cheguei, já tinha acabado pela produção, não cheguei a participar ainda aqui. Entendi. E prototipação, você já conseguiu fazer alguma coisa ou ainda não? Não, todos os projetos que eu trabalhei até agora, um já estava em andamento, né? E esse outro novo tá muito cedo ainda, né? É uma história complicada, na verdade, que eu também não posso falar sobre ela. Mas peraí, mas deixa eu só entender uma coisa aqui pro ouvinte também entender. Todo mundo sabe que o game designer não faz porra nenhuma durante a produção. Você chegou, a pré-produção já tinha acabado, você não tá fazendo nada. Então, esse mês você passou aí na só de boa, pé em cima da mesa, né? O artista chega lá pra mostrar pra você a fase e fala: gostei dessa, não gostei daquela, não explica porquê. Pois é, né? Com a planilha do Excel aberta, de balanço de jogo. É. Ó, pra acabar com qualquer mito, então, eu vou falar um pouquinho sério depois desse teu comentário ofensivo. Missão cumprida, eu, então. Tenho plena convicção de qualquer designer que não trabalha no projeto do início ao fim, a entrega dele, não pode dizer que fez o game design do projeto. Acho que ele tem que estar lá o tempo inteiro, qualquer mudança, qualquer coisa que aconteça, ele tem que estar lá balançando conteúdo, tem que estar lá jogando, tem que estar acompanhando qualquer tipo de mudança que vai acontecer, qualquer nível de jogo, seja na arte, seja no, em alguma feature que precise de alguma alteração para funcionar melhor, talvez. O game designer tem que estar lá pronto para resolver esse tipo de coisa. Então, seus imbecis. Você pode até pode até chamar a gente de imbecil, mas não é a gente que aperta o mute quando vai falar, velho. Ui! Oh, isso foi ali embaixo. Mas, Giliar, de pra você, é muito diferente a tua rotina atual, é muito diferente disso que a gente conversou? Olha, rapaz, eu acho é até engraçado, né? Eu tava, enquanto vocês falavam, eu fui anotando pedaços, coisas que vocês citaram que poderiam se aplicar no meu caso, quando fosse a minha vez de falar. E é impressionante como nós temos cargos diferentes, trabalhamos em empresas diferentes, projetos diferentes, mas a gente tem algumas experiências que são muito parecidas. E isso é que é o mais interessante. Então, só para falar pro pessoal que por acaso não está sabendo, esse é o primeiro ano da série FIFA onde eu tô trabalhando num novo cargo, tô trabalhando como produtor. Eu antes era programador. E quer dizer, tem muita coisa diferente realmente. E, quer dizer, você pega dois meses como esses aí que a gente ficou sem gravar o podcast, a quantidade de coisa que acontece, a quantidade de novidade, a quantidade de aprendizado que eu tenho nessa nova função em dois meses é absurda. E, então, eu acho que tem algumas coisas interessantes para falar e, coincidência ou não, eu não acho que seja coincidência, são parecidas com coisas que vocês falaram, que faz isso ser muito interessante para mim. Então, por exemplo, o Rafa lá no começo falou sobre, né, o quanto ele tá observando que a empresa atual dele, a Other Ocean, valoriza o GD, mas é um valor na forma de poder e responsabilidade, né? Não querendo usar aí uma famoso coach do Homem-Aranha, mas o que o Rafa estava descrevendo também é uma coisa que acontece muito aqui, que agora que eu estou numa posição de um pouco mais de, justamente, responsabilidade, eu sinto bastante que é a única maneira, que me parece, né, de você conseguir ser realmente bem sucedido numa indústria e num tipo de projeto tão complexo como são os jogos, que precisa tanto dessa harmonia entre o criativo e o funcional e a diligência, né? Quer dizer, o que eu tô querendo dizer? Ele precisa ter molho, né? Precisa ser inovador. Talvez inovador não seja a palavra, mas ele precisa ter o algo a mais. É um produto de entretenimento, então ele precisa ter um tchan. Essa é a parte, vamos dizer, da criação. Mas ele precisa também ele precisa de uma organização para ele ser feito. Um jogo... Foi-se o tempo em que você juntava nós três numa garagem e fazia um jogo e ganhava milhões. Você vai fazer hoje em dia um jogo, mas um jogo independente, outros tipos de desafios. Mas, principalmente nesse tipo de jogo que a gente trabalha hoje em dia, nós três, que são projetos maiores, você precisa de organização, você precisa pegar aquela criação e organizá-la, colocar no papel e organizar um time de pessoas que vai fazer ela acontecer. E você precisa também do que eu chamo de diligência. Você precisa ter o tempo para consertar os bugs, para fechar os buracos que, invariavelmente, num processo longo e complexo do jeito que a gente tem, com a quantidade enorme de pessoas que a gente lida e tudo mais que acontece, você não pode simplesmente achar: ah, não, eu não vou precisar de bug fixing porque eu não vou botar bug no jogo, eu simplesmente vou prevenir bugs, entendeu? Porque vou cortar a mão do programador. Isso simplesmente não acontece. Então, tudo isso, né, todas essas contratações, quando eu me tornei produtor do FIFA, de um projeto do tamanho, né, e da importância que ele tem para a empresa como é o FIFA, é que fica ainda mais claro. né, cada uma dessas, dessas necessidades. E aí, quando o Rafa fala de dar valor para as pessoas que estão ali lidando com todas essas nuances em harmonia e sendo capazes de balancear quando é o momento de ser mais criativo, de ousar mais, quando é o momento de dar mais valor à organização e a que as coisas sejam feitas em ordem, e quando é o momento de dar mais foco na limpeza, né, vamos dizer, no polimento, e às vezes é o entretenimento de novas features e tudo mais, quando que é o momento de você empurrar o jogo para fora da empresa e dizer que ele vai ser lançado. Então tudo isso, as pessoas que estão tomando esse tipo de decisão, que são os game designers e os produtores, elas precisam realmente de ter esse respaldo que o Rafa estava falando. Na minha opinião, é o único jeito disso funcionar, né? Se essas pessoas tiverem que tomar decisões tão sérias e tão difíceis quanto essas, e ao mesmo tempo tiverem que estar atendendo, né, vamos dizer, a supervisão de um terceiro cujo único objetivo ali é ver se o cara está fazendo o trabalho dele direito, entre aspas, ou não, ou respondendo a third parties que não estão engajados ali no mesmo, vamos dizer, com o mesmo objetivo e não estão interessados em saber dos mesmos problemas e dificuldades que o produtor e o game designer tem que passar para tomar as suas decisões. Se ele tiver muito dessa influência externa, que é só para ele responder, né, só para ele, vamos dizer, dar conta das coisas, isso vai invariavelmente influenciar a decisão. Então é preciso que haja uma liberdade, uma confiança por parte das outras partes interessadas, nessas pessoas que têm esse poder. É o único jeito que eu acredito que seja possível você fazer o trabalho que a gente faz e desenvolver jogos do tamanho da complexidade do que a gente faz e ser bem sucedido. Então, isso, se antes não estava claro como água para mim, da experiência que eu vinha tendo, agora, como produtor na série FIFA, isso fica muito claro. E até interessante, quer dizer, ao mesmo tempo uma coisa assim que é uma realização e um desafio para mim. Eu ter sido colocado numa posição agora onde eu tenho que dar conta disso. E é esperado isso de mim, como é esperado de qualquer outro produtor no projeto, de que eu vá contribuir para essas decisões serem tomadas, para esse balanço ser feito. E sinceramente, estudar essa dinâmica e aprender a otimizá-la e aprender com o tempo, que isso só vai vir com o tempo, com a experiência mesmo, a tomar as melhores decisões, decisões que vão levar ao sucesso lá no bottom line do projeto da empresa, é isso que eu quero para minha carreira, sabe? É isso que eu quero aprender a fazer. E é por isso que tem sido tão recompensador para mim, inclusive nesses últimos 2 meses aí, é muita coisa acontecendo nessa direção, porque nós fomos, né, terminando a pré-produção do FIFA 13, entrando na produção. E esse foi um momento interessantíssimo, que muita coisa legal aconteceu para mim aqui profissionalmente. Então, mas interessante ver como uma das grandes constatações que eu venho tendo nesse meu trabalho tem tudo a ver com uma das coisas que o Rafa citou aí, quando ele falou também da posição dele nova na Other Ocean. E uma outra coisa também que foi citada pelo Seco aí, quando ele estava falando sobre a experiência dele na Eidos nos últimos meses, e que tem tudo a ver com coisas que eu observo aqui, o Seco estava falando das vantagens da empresa grande, né, e que como ele estava vendo os diferentes times dentro do guarda-chuva que é a Eidos e a Square Enix, contribuindo uns com os outros, trocando experiências e tentando melhorar o vamos dizer, o desempenho de todo mundo através dessa troca de informações. Aqui na EA acontece muito disso e é muito interessante de ver acontecer. Por exemplo, muita gente sabe que, né, a EA comprou a DICE, que é a empresa que faz Battlefield, e agora alguns jogos da EA começaram a sair usando o engine Frostbite 2 da DICE, como foi o caso do Need for Speed The Run, que ficou famoso por ter feito isso. Nunca ia se imaginar que um time da Suécia, que né, com uma cultura, né, tão diferente e com, vamos dizer, né, tendo trabalhado em um nicho, né, em um gênero tão diferente, fosse acabar contribuindo para um time aqui de Burnaby, Vancouver, British Columbia, no Canadá, que era Black Box, que faz o Need for Speed, que foi também na época, mas há muito mais tempo atrás, comprado pela EA. E quando que, né, quando que você imaginar que essas pessoas sequer iam se conhecer, iam trocar experiências e mais, iam estar usando uma tecnologia do outro e dando suporte ao outro. Então isso é muito interessante, e cada um desses estúdios, né, que, por exemplo, que a EA comprou, que, né, de alguma forma se juntaram à família EA, eles vêm com seu próprio valor, né, sua própria maneira de fazer as coisas, suas próprias descobertas, aí, seus próprios sucessos e fracassos. E o que eu acho mais interessante, quer dizer, você pode falar da BioWare, que gigante que é, né, a BioWare, que coisa maravilhosa que foi, né, que movimento da EA tão acertado que foi ter trazido a BioWare para dentro da sua família, porque agora a gente consegue fazer essa troca de informação, de experiência com talvez o melhor desenvolvedor do mundo, ou um dos melhores, com certeza, né, uma das melhores empresas, um estúdio de desenvolvimento, mais assim, vamos dizer, que tem os valores mais alinhados com o que eu acho que faz uma empresa dar certo. Eu acho que a BioWare é uma empresa dessa forma, é um estúdio desse jeito. Hoje em dia nem pode dizer que é um estúdio, são múltiplos estúdios, obviamente. Então, só ter a oportunidade, quer dizer, pelo fato de eu estar dentro da EA, eu poder ter a oportunidade de talvez amanhã estar lidando com o cara da DICE, estar lidando com profissionais da BioWare e estar conversando com eles. Outro exemplo muito interessante é as aquisições mais recentes da EA, que foram a Playfish, a PopCap, trouxeram um know-how gigante de modelos de negócios, né, nessa nova indústria de games, como a gente chama, a Playfish no caso do social, a PopCap no caso do casual e também do social, e trazendo pra gente essa visão de que como é que se faz negócio e se ganha dinheiro em espaços que a EA tava em falta. Então, muito interessante como foram bem armadas estrategicamente essas aquisições desse tipo de empresa. E como, cara, você até imagina que, não é possível, é um absurdo que a Playfish, a PopCap vá ajudar o FIFA, né, que é uma franquia gigantesca. Cara, como ajuda esse know-how sendo trocado, como dá pra gente novas ideias. E o FIFA hoje é até considerado, dentre os jogos AAA de console, um dos que mais toma medidas na direção do digital, com modos como o FIFA Ultimate Team, com as maneiras diferentes em que a gente faz a monetização e até a, né, vamos dizer, as features que a gente oferece que estão alinhadas com tudo isso. É impressionante como a gente pega emprestado esse know-how dessas empresas, e que isso é tornado possível pelo fato da EA ser tão grande. Quest complete. Então, pessoal, é isso. Essa foi a main quest de hoje. Feliz 2012 para todo mundo, já desde já. Nós estamos de volta aqui, esperamos que para ficar. Tiramos essas férias aí de 2 meses, foi necessário para recarregar nossas energias. E a gente trouxe um episódio aí, a gente falou um pouquinho mais sobre o que rolou, o que está acontecendo aí na nossa vida profissional nesses 2 meses. A gente espera que vocês deixem seus comentários, continuem participando com a gente, e aos poucos também vão entrando no ritmo de um ano novo, né, do podcast, e que a gente espera que seja legal que a gente continue aí contribuindo e trazendo nossa opinião aqui para vocês. Vamos fechando o episódio de hoje, deixar o Rafa se despedir do nosso pessoal. Valeu o pessoal que tá continuando, né, mesmo depois de 2 meses de pausa, o pessoal que continua ouvindo a gente, valeu pelo apoio, continue participando. E tem muita coisa para acontecer esse ano vai ser muito bom para a indústria, e com certeza a gente vai ter muita coisa para continuar falando aqui. É isso aí. E você também, Fernando, obrigado pela participação de hoje, se despeça aí do pessoal. Pois é, obrigado, pessoal, novamente prazer falar aqui com o Giliard, com o Rafa, espero que vocês gostem dos nossas conversas gravadas, né? E participem, mandem comentários, os e-mails, não sente falta dos e-mails de sugestão, com ideias. E é isso aí. Né? Bom 2012 para todo mundo. Falou, eu também agradeço aí, então, novamente, Rafa, Fernando, participação. Agradeço você que, como o Rafa disse aí, tá com a gente depois desses 2 meses parados, né? E na semana que vem, Quick Quest, na outra mais um podcast, como você já está acostumado. Mandem aí as suas impressões sobre o episódio de hoje, sugestões, como você falou, e tudo mais. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck. É isso aí, esse foi mais um episódio do PodQuest, número 36, primeiro do ano de 2012. Você curtiu aí as trilhas de Chrono Trigger, Super Mario World, Castlevania Symphony of the Night e Final Fantasy VI. E as músicas escolhidas pela DJ Cynthia Duin foram LMFAO com Party Rock, Bell Biv DeVoe com Poison e essa, Sir Mix-a-Lot com Baby Got Back. Wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of maggots.